Agora, veja comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Aqui Paulo está falando algo simples. Seu familiar morreu, é preciso que você não seja ignorante acerca dele, dos que já dormem. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Você vai num velório de alguém que não conhecia Jesus, de uma família que não conhece Jesus, é puro desespero. Ou então o oposto, pura insensibilidade. Você vai num velório de alguém que serve ao Senhor, você vê gente cantando hinos, louvando ao Senhor, dando testemunho. Passa. Mesmo que haja ausência, a tristeza, a dor da separação, tem paz. E Paulo vem e diz: olha, é importante vocês saberem das coisas do futuro, porque você não pode ficar vivendo entristecendo com todas as coisas dessa vida, igual os que estão por aí sem esperança. Versículo 14: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós seremos arrebatados. Na nossa sociedade, isso é minimizado porque essa mensagem é pouco difundida. Mas se você vê o contexto religioso nos Estados Unidos, em que essa mensagem é amplamente divulgada, principalmente por grandes sucessos de Hollywood, o escatológico, aquela coisa terrível dos últimos dias, você encontra uma infinidade de movimentos de pessoas ridicularizando o arrebatamento da igreja. Talvez ao seu redor você vai encontrar pessoas que nunca ouviram falar disso, arrebatamento. E nós precisávamos começar a divulgar isso mesmo, mesmo correndo o risco de alguns ridicularizarem isso. Nós precisamos declarar essa mensagem a qualquer dia, na verdade a qualquer hora, nós podemos ser arrebatados. A palavra do Senhor diz que é num piscar de olhos, assim como um relâmpago sai do Oriente e morre lá no Ocidente, assim há de ser a vinda de Cristo Jesus, num piscar de olhos. Isso é real. Poderíamos estar aqui agora e, de repente, sermos arrebatados. Inexplicavelmente, nossos corpos não estarem aqui mais. Eu quero dizer àqueles que vão ficar que eu vou deixar algumas coisas e você vai poder desfrutar. Meu carro mesmo é um daqui, você vai poder voltar para casa com ele. Alguém quiser o documento, eu já entrego. Não, ninguém quer o documento, não? Tão certo quanto a morte, irmãos, nós estamos vivos aqui e de repente chega a notícia: fulano morreu. Mas, meu Deus, de uma hora para outra, é tão certo quanto a morte, vem surpreendentemente. Será o arrebatamento, ou é o arrebatamento, a qualquer momento. E dizem os estudiosos da Bíblia que a maioria das promessas, das profecias que antecedem o arrebatamento da igreja, já se cumpriram. Então, nós temos uma meia dúzia de profecias que, na verdade, podem estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos, né? Nós nem estamos percebendo, e, de repente, já chegou a hora. Você pode estudar lá no site a ministração chamada As Trombetas, ou as Trombetas, a Sexta Trombeta, o Rio Eufrates. Como que nós estamos próximo da sétima e última trombeta? Como que tudo, no dia a dia, está anunciando que é o fim dos tempos. O Senhor vem arrebatar a sua igreja. E nós precisamos nos conscientizar disso. A qualquer momento, nós poderemos ser arrebatados. E a Bíblia diz que tolo é aquele que diz, o Senhor tarda a vir. Não é porque eu posso acreditar que vai ser mês que vem, fico divulgando que vai ser mês que vem, ou que vai ser outubro de 2008, e aí, não, não é isso. É que, se for 15 anos passa como um sopro. Se for daqui a 100 anos passa como sopro. Se a terra resistir mais 50 anos, passa como sopro. Nós estamos nos aproximando do momento em que não haverá outra coisa acontecer com o povo de Deus, senão ser arrebatado. E isso é literal. É uma das doutrinas mais loucas e mais contestáveis pelo incrédulo. Ah, você está brincando? Que você crê nesse negócio mesmo? Ser arrebatado assim? Desaparece? Mas como é que é isso? Assim, aí vai todo mundo para o céu. É exatamente isso. Vai chegar um momento em que Jesus vem.